número 3, chama agora, chama no Fischer, número 28, decimal 35, ou termo 25, decimal 1. Control 3, 6, 0. Decola a 0, primeira curva direita. Início da saída, são no 1, transição, stop. E eu tendo 4-4, segura, no Fórmula Vender 8, 5, 7, com o sul. Chama 5, 2, 3, 5, controle 1, 2, 0, 2, 1, 8. Autorizado o ponto 9-0 para o avião. Uma subida de voo 360, da Pantalma 0, curva na direita, saída do campo 1, transição só, só subiu. Vamos subir o 4-4, com o 9-2-5-7, até bom. Mostra a sonda 5-2-3-5, com o portal 1-2-0-0 com o 9-0, obrigado. Boa noite, avião, cadê a minha sala? Não, puxa, cara. Parei, bom dia. on the right, once you pop in and out, easy. Yeah, and I'm not drone is pretty much on the left on the left on the left. controle, 90 decimal 8, bom voo. 90 decimal 8, voo no 961, bom dia. Autorizado para Guarulhos, via Upper Luna 0 Taubaté, nível de voo 6 meses. Cola 1 a 0, primeira curva direita, no perfil da saída São João, no Rio da Motiva, passando a 5236. Controle 120, decimal 8. João, 349, autorizado. Terra Bravo, Romeu, certo? E eu tenho Zulu, 44, nível de voo 380. Causar uma zero, primeira pista direita, no perfil da saída, São João, no Rio das Apus. Aquela 5241, no controle 120, final 8. Na frequência 126 do sinal. Pressão na frequência 128 do sinal 35. Vou manter o nível de voo 340, segundo o sinal 35. Copio a pressão para o nível 340. Houston, Juliet Canal, specifically point 7310, Destination 013. Call me ready for departure, holding point 7810, Argentina 1919. 8, have a good flight, sir. Hello, the Apache 120.8, we do what you got over here. Quando chama e quando o próximo para a decolagem, que nem a padrão, o voo 3 para 4.